tempo vai passar. Quantas cartas eu escrevi, sem saber para quem as mandar. Só sei que eu sentia-me diferente, e sem eu estar à espera, tu chegaste de repente. Foi no fim da noite, quando acabou. Mas vou te esquecer.